Ele reside no bairro de Brasilândia, na Supercap, na Pauliceia Desvairada. Estamos atendendo a cartinha do senhor Alcide Silva Guaianazes, conosco pela vez primeira. E ele diz que Brasilândia amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ele gostaria de ouvir a gravação autêntica e original desta melodia do Haroldo Barbosa, aliás, a primeira gravação deste conjunto, deste sexteto musical, Os Cariocas, no tempo do saudoso Ismael Silva, Ismael Neto, o Ismael Silva era compositor, Ismael Neto, aqui o fundador de Os Cariocas. Adeus América, ainda para o nosso ouvinte, do bairro Brasilândia, São Paulo, senhor Alcide Silva Guaianazes, orquestra e coro do maestro Zacarias, excelente gravação da RCA Vitor, do Edgar Moraes, pernambucano famoso, Carnaval de Outrora. Do Brasil é de vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar, porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao buqueiro, que é o de buque e ao suíte também. Chega de rodas, copos, trotes e pinotes, que isso não me convém. Eu vou voltar pra comida, pra bater na barriga, tocar tamborim. Chega de like, de alright, de debate, por de night. Isso não está mais pra mim. Hey, Bob Riva, hey, Bob Riva. Eu quero um samba feito com a família. Não posso mais, saudade do Brasil, mas vontade que eu tenho de voltar. E tenho que voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar. Porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao buquinho, carro de buque, ao swing também. Chega de hot, pop, trote, de pinote, que tu não me convém. Eu vou voltar pra comer, pra bater na barriga e tocar tamborim. Chega de light, de orange, de simpático, de light. Isso não dá mais pra mim. Serpentinas, José Folha original. Resto palhaço por lembrança. uma fantasia tradicional. Quem conheceu os carnavais de antigamente, como é que pode não sentir recordações? Se agora tudo está tão diferente, sentindo a falta dos antigos foliões. Nas pierretes, pierrodia, requins, tapetes, dominós de veludo, que ao som das castanholas traziam alegria. Aos gloriosos carnavais de outrora, eis a razão por que minha alma chora. Não mais existem as batalhas de confetes, sempre dinas de retorno original. Resta um palhaço por lembrança, com a sua fantasia tradicional. Quem conheceu os carnavais de antigamente, como é que pode não sentir recordações? Se agora tudo está tão diferente, sentindo a falta dos antigos foliões. Anos consecutivamente em seu rádio. Pela Rádio USP São Carlos, em cadeia com a Rádio USP da Pauliceia Desvairada, agora com a nossa mais nova participante da rede, a Rádio USP FM de Ribeirão Preto, em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos para o nosso intervalo, Juninho, e vamos voltar e enfocar Rolando Boldrin, Os Cariocas e Anjos do Inferno.